conheci, você era toda complicada. Com mais de mil casos, uma menina enrolada. Pacientemente esperei sentado minha vez. Depois de algum tempo invadi suas fronteiras. Com visto permanente, você tão verdadeira. Me perguntou se essa história era séria ou brincadeira. Escute aí, cê vai me ouvir, cê vai me ouvir. Cheguei, não sou turista pro seu coração. Não vou brincar mais com seu sentimento, nem por um momento, nem por um momento. Cheguei, tirei passaporte pra morar na sua vida. Nossa paixão não tem mais despedida. Não tem despedida, não tem despedida. Aperte o cinto, nossa viagem é pra toda a vida. Cheguei, tirei passaporte pra morar na sua vida. Nossa paixão não tem mais despedida. Não tem despedida, não tem despedida. Aperte o cinto, nossa viagem é pra toda a vida. Aperte o cinto, nossa viagem é pra toda a vida.